Podcast Vicariato Suburbano. Olá, começando mais uma edição do nosso Podcom, o podcast do Vicariato Suburbano. Obrigado pela sua companhia. E aqui conosco hoje, o nosso boa tarde, boa noite, bom dia para você, Eugênio, como vai? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei se tem uma ordem específica para isso, né? Mas também tanto faz. Minhas saudações a você, Jorge, os meus amigos aqui reunidos, a você que nos ouve. E vamos em frente para mais um Podcom. Vamos sim, agora... Alexandre hoje veio tudo bonito, cara. Olha só, parece nosso chefe hoje, hein? É mentira, ele tá tipo William Bonner, assim. Ele tá, né, elegante em cima, mas embaixo tá de bermuda e chinelo. R$2 na carteira! Boa tarde, bom dia, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se eu não sei quem faz, Eugênio. Gente, tudo bem? Tô aqui junto com vocês para mais um programa fantástico aqui. E vamos que vamos. Beleza, então. E você, como é que está, Luiz Casemiro? Boa noite, boa tarde, bom dia. Então, vou inverter. Todo mundo imitou hoje, tô invertendo. Fala aí, galera. Muito bom estar com vocês em mais um programa. Com essa turma boa aqui. O papo hoje vai ser bom, hein? Vamos dar aqui também boa tarde, boa noite, bom dia para o nosso querido operador Matheus. Aê, Matheus! Para ele pelo menos dar um oi para a galera. Boa noite, bom dia, boa tarde, toda a comunidade. Beleza, então. Acho que tem mensagem para a gente aqui. Vamos ver se chegou alguma coisa. Opa! Chegou aqui comentários sobre o programa que a gente fez, a quarta edição. Temos aqui alguns comentários. Mandar um alô super especial para a Cíntia, que comentou aqui, falou que o programa foi muito bom, ela que esteve aqui com a gente. A Aline Cristina também esteve comentando sobre o nosso programa. Mandou um alô pro Geninho aqui, falando sobre o Roda de Saron, dizendo: esse é dos meus. A Dini também, que acompanha todos os nossos programas, ela falou que não perde um. É isso aí, a nossa secretária do Vicarial de Comunicação, né? Também, se ela não ouvir, tem que ouvir. Ela tem que ouvir. Tem que ouvir. É isso aí, vamos seguindo aqui. Agora para os nossos editoriais. Alexandre, o que, é que você traz para a gente hoje? Fala, meu querido. Hoje eu trago um tema, um assunto que foi colocado, muito bem colocado pelo meu colega Rafael. Né? Um grande abraço aí, Rafael. Fizemos um curso juntos lá na PUC de comunicação. Com relação ao encontro do Angani teve com aquela menina chamada Kailane, né? No dia 19 de junho. É algo que é interessante a gente colocar aqui, porque a intolerância religiosa ainda existe. E do Angani, mais uma vez... Esse santo homem colocou um encontro, foi até ela e passou a sua mensagem como igreja católica, como um só, né? Passou essa mensagem como a igreja una, né? E ele colocou um texto fantástico, eu queria só passar esse texto para vocês. Ele disse a Kailane, a sua voz e demais presentes, que a postura cristã é de quem acredita que somos criados por Deus e que e cada um tem a sua dignidade. Somos chamados ao respeito mútuo, independente de etnia, religião e ideologia. Nesse sentido, conclamo a sociedade para que possa reinar aqui no Rio de Janeiro a cultura de entendimento da fraternidade e da compreensão. Que possamos continuar vivendo na fraternidade, respeitando a condição do outro, de cada pessoa. E ele colocou esse texto, né, como eu disse, um testemunho de fé. Eu queria só colocar que assim, gente, eu sou católico já há alguns anos, né? Fui evangelizado quando jovem. E na minha família, eu tenho pessoas que não são católicas. E eu vou falar para vocês claramente, assim, como até uma forma de desabafo aqui para vocês. Muitas das vezes, essas pessoas intercederam por mim. Eu intercedi por elas. Partilharam comigo, né? Sobre várias questões familiares, pessoais. E não é... por causa de da doutrina de cada um, da religião de cada um, que a gente vai julgar o próximo. Então, assim, bato palmas, assim, um grande louvor ao nosso dom, nosso arcebispo com relação a isso. E acho que todos nós temos que entender e respeitar. Porque é no testemunho que a gente evangeliza, não na intolerância. Ah, cara, eu acho que isso também é premissa do que Deus nos concedeu por amor, né? Que é a graça do livre-arbítrio. Exato. Então, cara, Deus não vai ficar chateado, seja o que Deus for, né? Se você escolher um caminho diferente do que, de repente, a sua família. Eu sou cristão, óbvio, minha família é cristã, né? Eu quero dar formação cristã para os meus filhos, mas é da mesma maneira que Deus nos deu o livre-arbítrio, né? A gente tem o direito de escolher, não é por isso que ele vai deixar de amar e nem por isso que a gente vai praticar o mal, contra as pessoas por conta das escolhas que foram feitas, né? Agora, claro, toda escolha deve ser pensada, né? Da maneira adequada, né? Também pegar esse tipo de pensamento e deturpar para qualquer tipo de situação. Você, uma coisa impressionante nesse fato é que assim, foi uma criança de 11 anos que levou a pedrada. A covardia, né? É lamentável. Tipo assim, né, cara? Se a gente parar a pensar numa coisa dessa, é absurdo, né? Não tem nada a ver. Eu acho que isso até transcende a questão da nossa religiosidade, né? É uma questão de cidadania. A pessoa, ela opta pela religião onde ela se sente bem, onde ela se realiza pessoalmente, espiritualmente. Eu volto a dizer que até formação, né? Que, de repente, os pais dela são dessa doutrina e estão formando, como o Eugênio colocou, que quer formar a família dele como eu formei a minha. É, sim. No caso, eu acho que não. Pelo que eu li da matéria, parece que a mãe é evangélica. É. Eu acho que a tia verdade, é que isso, verdade. A tia é que era... Eu não sei se é um bandista ou do candomblé, uma das duas, né? Mas o fato é que precisa ter o respeito, né? A gente com certeza, tem com certeza. A tolerância religiosa é isso. A gente tem respeito pela religião que o outro professa. Beleza, então, aproveitando que você está aqui do meu lado no microfone, Eugênio, sobe o som pra gente aí, vamos ver o que você traz de novo, de novidade pra gente hoje aí. Então vamos ouvir esse somzinho aqui, ó. Sente só. O que você traz pra gente hoje? Só, quem é? Cara, essa é a Nanda. Nanda, pra quem quiser procurar aí na internet, é Nanda, né? De Fernanda com H no final. Nanda. Nanda, né? .com.br. É uma jovem católica que tá com um trabalho autoral, faz um som pop rock, como você pôde ouvir. É muito bacana, já começou na caminhada, tem 12 anos, né? Ela começou cantando em missas, né, na comunidade Padre José de Anchieta, depois no grupo de oração da RCC, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, e ali que ela sentiu chamada para exercer esse ministério, e teve um festival, né, em 2002, ou seja, tem mais de 10 anos já, que ela se classificou entre 1.500 bandas, né, no 6º festival da música católica da Canção Nova. E, enfim, nessa, né, já 10 anos aí, de mais de 10 anos de carreira, ela tá com seu CD novo aí, pô, tem, no site dela tem as 12 músicas lá do CD. Vale muito a pena, eu gostei muito, pop rock aí, bacaninha pra caramba. E ouvi uma galera que curtiu a última recomendação, espero que você que tá ouvindo aí goste também dessa dica, e vamos ver, eu tô curtindo. E o interessante é quando você entra, acessa o site dela, ali tem uma página onde você consegue visualizar todas as faixas até num modo ali bem assim, visualmente bonito, né? E você consegue degustar essas faixas. Pode ouvir as músicas todas, mas muito tem opçãozinha ali isso. De comprar ali o CD, né? E tem a capa do CD ali também. Tem a gravadora ou não? Faz, a gravadora? Deixa eu ver aqui se eu acho a gravadora. Não sei. Ah, a gravadora, Selo de Deus. O site dele, da gravadora, tem outros artistas lá também. Bem, vale a pena. Se você quiser ouvir também no celular, é só abrir o site no celular que está disponível para isso também, né? E dando prosseguimento ao nosso editorial, agora Luiz Casemiro, o que você traz pra gente? Fala aí, gente. Hoje eu vou trazer uma... Hoje é uma propaganda, né? Tô sentindo um cheiro engraçado. Ah, é o Geninho que tirou o sapato. Então, hoje eu vou falar do encontro arquidiocesano que a gente vai ter, dos blogueiros, né? A gente sabe que os blogueiros católicos, né, são pessoas que estão aí na rede, são muito influentes com as suas opiniões e com os seus blogs, que não são necessariamente só blogs de evangelização, mas de vários, de vários conteúdos, de vários formatos, né? E todo ano, a Arquidiocese do Rio, né, nós da Pastoral da Comunicação, nós promovemos esse encontro dos blogueiros, né, para a gente poder parar um dia, né, um dia, uma tarde, na verdade, e meditar sobre a ação dos blogueiros nas redes. Esse ano, né, esse encontro que a gente chama de e-blog, né, ele vai acontecer na Paróquia Sagrados Corações, na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, no dia 1º de agosto. Né, será de 8h30 da manhã até as 4 horas da tarde. E o tema esse ano é o desafio de ser uma igreja em saída. Então é um tema que nos desafia, porque é um tema que é proposto pelo Papa Francisco a todo instante. A cada pronunciamento seu ele fala, né, da questão de uma igreja em saída, de praticar a cultura do encontro, né? E como ser então um blogueiro em saída, né, mas ao mesmo tempo estando na rede? Realmente vai ser um debate desafiador. E nós vamos ter dois momentos, né, de palestras. Um pela manhã, onde vai se debater esse tema, né, e os blogueiros poderão também fazer o seu bate-papo com o palestrante. Né, que... E no segundo momento, né, nós teremos uma parte mais técnica, né, que os blogueiros sempre gostam também de saber como é que meu blog pode ter mais acessos, como é que eu posso ser mais visto aí na internet. Então, vai ser uma parte mais técnica, onde a gente vai ser discutido também, né, quais são as boas práticas, né, para se ser um blogueiro católico. Sabe o que eu percebi, rapaz? Eu sou um blogueiro católico. Enquanto você falava, eu lembrei. Eu tenho um blog. Você tem um blog. Eu sou católico. É, mas você fala logo. Católico você é. Mas o encontro dos blogueiros não é necessariamente para blogs que tratem de evangelização católica, não. Pode ser qualquer assunto, por exemplo, blogueiro católico que tem um blog de culinária. Tá valendo. Pois é. Até porque, assim, não é porque eu não falo da igreja que eu não sou um blogueiro católico. Exato. Pois. Porque, no fundo, todas as coisas que você coloca no seu blog, que você posta no seu blog, tem por trás um fundamento e ética cristã que você já carrega consigo. E a gente tem que dar testemunho da nossa fé nas coisas mais simples. Exato. Verdade. Mesmo falando do Superstar, que eu falo no meu blog. Né? Então. Fala do Superstar, falar nisso. Seu blog não patrocina o programa, gente. Tem dois domingos já que eu não falo. Superstar, a banda Super Combo, a banda que eu gosto muito, saiu. Eu parei de assistir. Qual a banda que saiu que você gostava? Super Combo. Super Combo? É uma banda de rock maneira. E o Malta ainda tá lá? Saiu fora. Não, o Malta foi do ano passado. Isso aí tá na gravação, isso mesmo? Coitado. Eu gosto dos dois africanos agora. Daqui. Pô, os dois africanos é muito bom, cara. Aqueles moleques também, eu não sei o que, Orelha. Lucas Orelha, Lucas Orelha. O Claudinho Bochecha. Pois é. Mas vamos embora. Perdemos o foco. Então, isso confirma só a data pra gente do evento, Luiz. Então, vai ser dia 1º de agosto, começa às 8h30 da manhã, vai até às 4 horas da tarde, na Paróquia Sagrados Corações, na Conde de Bonfim, na Tijuca. Beleza, barato, então, bacana, hein? Todos os caminhos levam para o e-blog neste dia, Todos os caminhos levam para o e-blog. Beleza, então, vamos dar prosseguimento ao nosso programa de hoje. O nosso tema principal de hoje é um tema que, nessas duas semanas aí, tem movimentado muito as redes sociais, sobre a diminuição da maioridade penal. Então a gente teve, assim, muita discussão a respeito de quem era a favor, quem era contra, e depois de um tempo o pessoal começou a embolar. Daqui a pouco, mais à frente, a gente vai falar por que o pessoal começou a embolar o assunto. Mas primeiro vamos lá, a gente vai debater aqui sobre o que é, a respeito de quê, do que se trata esse assunto. Luiz Casemiro, fala pro pessoal aí, a respeito de que se trata esse tema principal, a redução da maioridade penal. Então, essa é uma proposta que tramita na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional, né, desde o início da década de 90. Tá? A ideia, então, original, seria reduzir a maioridade penal de 18 anos, ou seja, que é quando... Né, a pessoa ela já é considerada adulta, né, reduzir essa idade para 16 anos. Ou seja, a ideia então é que jovens de 16 e 17 anos, ao cometerem crimes, né, elas irão para o sistema prisional comum e não para o sistema... Enfim, os sistemas que são direcionados para a reinserção do jovem delinquente à sociedade, né? Como é o caso da Fundação Casa, do Padre Severino, etc. Né? Então, essa proposta que tramita no Congresso desde o início da década de 90, ela agora vem à tona com uma nova roupagem, né? E muito disso surge porque a sociedade está com uma certa sensação de... Enfim, já desde muito tempo a sociedade tem uma sensação de impunidade muito grande. E insegurança também. E isso aparece como um caminho de solução para a redução da violência, pois acredita-se que, né, está tendo um aumento significativo de jovens de 16 e 17 anos que estão cometendo crimes e que, por sua vez, ficam impunes. Essa é o debate que está sendo posto. E teve uma grande confusão aí que embolou a cabeça de todo mundo. Foi para a primeira votação, na terça-feira, onde não decidiram que ia haver essa mudança. E, para surpresa de muitos que acordaram na quinta-feira passada, na quarta-feira houve uma outra votação. Ou seja, na terça-feira, mais precisamente no dia 30 de junho, houve a primeira votação, onde a maioria foi contra. E na quarta-feira, por volta de, se eu não me engano, não sei se foi isso, por volta de 8 horas da noite, pelo menos foi a hora que eu estava acompanhando, eles estavam reunidos de novo na Câmara, onde votaram que sim, que a favor da redução da maioridade penal. Isso aí trouxe assim uma discussão muito grande, o pessoal falando que não virou bagunça, isso pode abrir brecha para até outras leis que virão, não é isso? O que aconteceu na verdade foi o seguinte, né? Foi votada uma proposta na terça-feira passada, né, que contemplava que jovens de 16 e 17 anos seriam, então, criminalizados pelos seus delitos, né? E aí eu estou usando a palavra criminalizar, porque a partir desse momento vira crime, né, qualquer tipo de desvio ou de má conduta de jovens de 16 e 17 anos, que passam, então, a serem punidos com o sistema prisional comum, né? E dentro desses crimes, na proposta votada na terça-feira, estava incluído, além dos crimes hediondos, também a questão de envolvimento com tráfico de drogas, né? Essa proposta de emenda constitucional, e é importante a gente ressaltar também que é uma proposta de emenda constitucional, que tem o seguinte: para que uma proposta de emenda constitucional seja aprovada, você precisa de 3/5 do Congresso votando a favor, né? Não é questão de maioria. Você precisa de 3/5 do Congresso votando a favor. E na terça-feira eles não tiveram esses 3/5. Eles precisavam de 308 votos, conseguiram 303. Conseguiram 303, por 5 votos não passou. 5 votos, isso. E então na quinta-feira passada foi votada uma nova proposta, que também já estava tramitando, mas que veio à tona novamente, que parece que foi um projeto aglutinativo, que foi, que foi colocado isso, pelo presidente projeto, do Senado. Esse projeto antigo de redução da maioridade penal, aí eles tinham feito alterações no projeto, que foi a votação na terça-feira. E aí foi rejeitado pela casa. E aí o líder da Câmara, o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, enfim, muitos deputados que votaram contra a redução da maioridade penal ficaram super indignados pela jogada que foi feita, porque pegou o texto original para fazer assim, bom, com as alterações que a gente fez não foi aprovado, então vamos voltar pro texto original aqui, fazer umas novas mudanças e vamos votar de novo. 12 horas depois, numa nova votação, sabe? E aí tem aquela questão, né? Na primeira votação, você sabe o nome de cada um dos deputados, se votou sim ou não. Então você sabe nominalmente quem é a favor, quem é contra. E aí, pouco tempo depois, né, você sabendo quem é a favor, contra. Primeiro, eu fico curioso para saber o nível de convicção dos deputados que votaram contra e que mudaram de ideia, né? Ou que tipo de argumentação foi dada, ou se era mesmo uma questão da lei, se a lei ficou muito melhor assim. Na verdade, a gente pode até ler aqui depois a diferença, né? O que saiu, né? Acho na verdade, legal, acho legal. São alguns tipos de crime. Então, por exemplo, na que foi recusada na terça-feira, entrava tráfico de drogas, por exemplo, e nessa que teve a primeira aprovação pela Câmara, saiu fora do texto, né? Vai ficar basicamente voltado em homicídio, latrocínio e tal. Mas Tá explicando, latrocínio é roubo seguido de morte. É. E foi um dos motivos que alguns, a revolta de alguns que viram, que alguns mudaram de ideia. Os que votaram contra, agora votaram a favor. Um deles foi até um caso engraçado, né? O senador, o deputado Heráclito Forte, que já foi senador também, né? Do Piauí, se eu não me engano. Enfim, é deputado lá do Nordeste, eu acho que é Piauí. E os manifestantes contra a redução da maioridade penal estavam impedindo ele de passar para ter acesso ao plenário da casa. Porque ele caiu. E aí nessa brincadeira, nessa empurra, ele acabou caindo no chão. Foi até engraçado que ele caiu para trás, assim, aquele barrigão. Ele não conseguia se levantar. É. E ele fez aquela cena de cair para trás. Aí ele falou que ia pegar. Agora eu vou votar a favor. Teve umas coisas loucuras dessas. É, mas assim, uma coisa que eu fico me perguntando, assim, né? A gente colocou o que é, né? A gente debatendo aqui. E o Luiz colocou, se não me engano, foi o Luiz que veio de um apelo da sociedade para ver que isso acontece, essa violência que acontece toda. Eu acho que, assim, várias coisas, como foi colocado, né? Emocional. Tô sofrendo, não aguento mais isso. Pego meu carro e vou para um lugar e tem tiroteio e tem um adolescente. Os bandidos já estão colocando os de menor idade, né? Pra poder dizer que foram eles que mataram, pra que não fique preso 10, 15 anos. E às vezes eu me pergunto assim, tá, o que é? Mas e o motivo, né? E o cansaço de ouvir e nada acontecer, né? Você vê um deputado de repente votando, como você mesmo colocou, o cara tá votando porque derrubaram ele. E quem botou esse cara no poder? Fomos nós mesmos, os adolescentes de 16 anos. É complicado. Cara, nessa história toda são várias questões, não só sobre a validade, a eficiência dessa mudança, mas todo o contexto político, né? Porque você vê, eu encaro a condução dessa história como puro demagogia e oportunismo político. Porque, cara, e aí a galera que foi, os deputados que foram a favor da redução, levanta a bandeira, estamos com o povo. Né? O povo Sim. clama, o povo quer. Cara, o povo quer muita coisa, que eles estão. Desculpa. Mas estão cagando e andando, cara. É porque foi feita uma pesquisa. É porque o principal, o que vai ser o principal afetado por isso, vai ser a população pobre, o jovem pobre de periferia, que é o que causa grande medo na classe média, nos políticos e tal. E aí tomam essa atitude com a falsa sensação de que a gente vai ter uma sociedade mais segura. E, cara, desculpa, não vai ter, sabe? Enfim, não vou entrar nem na questão se isso vai dar rumo pra vida dos jovens que cometeram crime e tal, se eles vão pra cadeia e vão sair piores. Fato é, cara, eu não acredito que isso vá resolver problema nenhum. O problema é, pra toda situação de segurança, criminalidade, né, vai muito além do que isso. E pra mim isso vai ser uma coisa que se for, porque vai pro Senado, né? Então não tá valendo ainda. Não, ainda tem uma votação em segundo turno na isso. Câmara ainda, pra depois seguir pro Senado. É, a história não isso. tá resolvida. E depois não, que não os senadores tá. fizeram ou não modificações no texto original, depois volta de novo pra Câmara. Se eu não me engano, ainda vai passar por dois estágios, não é isso? É, e parece que o Renan Calheiros tá querendo criar uma comissão especial só pra tratar desse caso da maioridade penal no Senado. É. E você vê, foi uma coisa assim, um assunto que surgiu, por mais que o projeto seja antigo, mas foi um debate que surgiu muito rápido. A gente tá em junho, são só 6 meses de 2015, do novo mandato da presidente, sabe? Esse assunto não era assunto de pauta política, assim, com uma presença tão forte como a gente tem visto, por exemplo, nas eleições. As eleições ocorreram, cara, poucos meses atrás, foi outubro do ano passado. Isso, eu não lembro disso ter entrado em pauta de discussão política. Mas eu acho também que você há de convir que nós tivemos uma queda de violência, né, no Brasil em alguns aspectos, e do nada começou uma violência muito grande e em ênfase entre a juventude. Pois é, e isso eu acho também. Na verdade, eu não sei se foi ênfase na juventude ou se a mídia colocou a dar mais foco pode ser. Nos pode casos ser. De. Adolescente agora, cometendo crimes. Olha só, é engraçado, o Eugênio falou uma coisa que me lembrou, a gente não vai entrar nesse método, mas o Eugênio me lembrou uma coisa muito importante. Às vezes eu me pergunto, quando eu passo assim, em alguma comunidade que é carente, que é pobre, né, eu fico pensando, peraí, eu tenho certeza que, de repente, um morro qualquer, ele tem uma quantidade X de vou dizer bandidos, né, mas assim, de pessoas do tráfico, vamos dizer assim, que estão ali para fazer alguma coisa errada. E eu me pergunto, por que não cerca o morro e sobe? Só tem um ponto, vai chegar uma hora que vai pegar todo mundo. Eu acho que vem muito disso aí. A população que já está cansada, ela vê de repente uma oportunidade de ser. Prende logo isso. Quem nunca viu uma mensagem do tipo, bandido está lá machucado, mata! Porque tá, assim, tô cansado de me render com essa pessoa. É. E ao mesmo tempo, a gente está aqui discutindo E também não pega, como foi colocado aquele caso daquela dentista que foi assaltada por um menor e ela tinha R$30 naquela conta e por causa disso o cara queimou ela. É, okay. E a família dessa pessoa? É complicado, eu entendo o que vocês estão colocando, mas eu acho que a gente também tem que pensar. Vem cá, e a solução disso? Qual é? Vamos fazer alguma coisa? Porque é o policial que ganha mal, que vira corrupto? É, o grande problema que eu vejo é que a solução para o estado que a gente se encontra hoje não vai ser a canetada de uma nova lei. Né? Claro, tem um problema de não falta lei, falta que ela seja cumprida. Mas a gente precisa de uma mudança de cultura no nosso país. Sim. Né? E o problema é que a gente, às vezes, fica cego para as situações, sendo movido pelo ódio, pelo medo. Porque são sensações muito fortes no ser humano. Né? O medo é capaz de fazer um ser humano fazer, sei lá, qualquer coisa. Até mesmo, de repente, matar alguém. Aí fala, legítima defesa. Exatamente. Enfim, sem entrar no mérito, mas talvez se não fosse por legítima defesa, alguém seria incapaz de matar outra pessoa. Então, o medo, ele tem essa capacidade de fazer alguém cometer um ato que não faria. Né? E cara, a gente às vezes fica olhando muito pro ponto negativo da nossa sociedade e passa a pautar nossas ações, as decisões pro nosso país, sempre baseado no que de pior tem. Né? Teve um caso recente, na semana passada, teve um assalto na Barra da Tijuca no ônibus, não sei se vocês viram isso. Eu ia falar justamente sobre isso. Cara, que assim, que é uma coisa linda, cara, e é humanidade. Sobem três caras no ônibus e anunciam um assalto, né? E aí tinha uma médica atrás do motorista. No ônibus tinha também um policial civil. No que os caras anunciaram o assalto, o policial civil deu tiro em um na barriga. Um segundo fugiu e o outro, que foi baleado, caiu no colo da médica. É, eu vi essa reportagem. E aí a galera, pô, apavorada, saiu todo mundo voado do ônibus, correndo. A médica ia sair também, mas aí ela pensou, cara, eu não posso deixar essa pessoa morrer. Sou médica. Né? E o que é legal na entrevista dela é que ela diz que ela não voltou por ser médica, voltou por ser humano. É um ser humano que ela morreu ali. O interessante que o que ela viu foi, ela claro, ela exerceu a função dela como médica, porque ela falou, não, se ele tá respirando, eu vou ter que exercer minha função como médica. Se ele está respirando a vida ali, então eu não tenho que deixar pra lá. Olha só, eu ainda vou um pouco aumentar. Hoje eu estava conversando com algumas pessoas sobre isso, né? Já que a gente vem pra cá, eu pedi a algumas pessoas que viessem falar comigo o que elas achavam. Pessoas que são até da mesma idade que eu tenho, e eu não sou velho. Assim. Você vê que ele sempre tem que falar isso nos programas. Né? Tem que falar. Então, porque você, olha só, eu não posso. Se eu venho de chinelo, vocês revisou. Se eu venho arrumado, você revisou. Teve um dia desse que alguém falou lá no WhatsApp. Não, essa é da época do Sandro. Ele falou, que é isso, cara? Ele sempre assim, tá falando isso comigo. Olha só. E assim, eu achei interessante o que eu fiquei pensando, né? A gente tá falando hoje do cara que faz latrocínio, né? Enfim. Só que tá. E aquela questão que a gente falou da família, lá da formação, do filho que tá lá na Zona Sul, no lugar que tem grana, que tá traficando pro garoto, o cara que trafica na escola. Eu acho que isso é um contexto de tanta coisa com relação à juventude, porque assim, se não me engano, foi o Drauzio Varella que falou. Você vai pegar um jovem. Por isso que eu falei que assim, com relação a ser a favor ou contra, né? Você vai pegar um jovem, vai prender esse cara e colocar junto com adultos. Chegando lá, vai ter vários medos. Ser espancado, ser morto, ser violentado. Então o que ele vai fazer para autodefesa? Ele vai entrar para uma facção. Essa facção vai bancar a família dele, seja lá de qual forma for. Quando ele sair, ele não é um componente da facção. Ele é um escravo da facção. Só que, gente, tá bom. Da mesma forma que é a questão de que se foi votado rápido, foi feito isso e a população tá falando. Então, peraí, vamos ficar a população, vamos cobrar que seja mudado a questão de votação, seja mudada a questão do policial, porque o problema é que não acontece nada. Eu hoje saio de casa com medo. Os deputados, eles estão se embasando para poder levar a questão da redução da maioridade penal à frente. Justamente, né, um dos argumentos fortes é a pesquisa do Datafolha que saiu dizendo que 91% da população apoia a redução da maioridade penal de 18 para 16. Né? Eu vejo, né, como a gente estava falando aqui da questão do medo, e no medo a gente é capaz de fazer muita coisa. Papa Francisco fala muito hoje da cultura do encontro, mas antes da gente, né, a igreja falar da questão da cultura do encontro, a gente falava da questão da cultura da vida. Não sei se vocês lembram dessas discussões que rolavam teve muito, muito tempo, anos atrás. Foi assunto, tema principal da campanha da fraternidade. Da campanha da fraternidade, a questão da cultura da vida e tal. O grande problema é que hoje a gente vive uma cultura de ódio, né? Sim. É. A gente vive uma cultura de que, né, é, a solução para as coisas é você excluir, né, o problema é você tirar da vista. É o que acontece muitas vezes com morador de rua, você prefere tirar da sua frente do que você encarar o problema. É a questão dessas pessoas, né, que cometem delitos e crimes, você quer que elas vão morram, em alguns casos a pessoa fala é bandido bom, é bandido morto, né, tem essa história, ou você quer que ele simplesmente fique lá na cadeia para sempre, que não saia de lá, né? Então é uma questão de cultura de ódio que tá, que permeia a sociedade. E eu acho que é aí que realmente está o cerne do problema também. Claro que a gente precisa dar uma resposta. Mas será que essa resposta realmente é você pegar adolescentes de 16 e 17 anos que cometeram delitos e muitas vezes graves, concordo, e colocar junto com, né, outros criminosos de mais alta periculosidade, mais potencializado, né, no encarceramento comum? E aí a questão aqui também é a gente discutir o que é o encarceramento, qual é a finalidade do encarceramento numa sociedade civil. Sim. Né? Ele serve para reabilitar a pessoa? Alguém aqui acredita realmente que o sistema penitenciário brasileiro reabilita alguém? Né? Ou ele serve simplesmente para você manter uma ordem social? E você falando com você, Luiz, assim, esses casos que abrigam esses adolescentes não é muito diferente, não. Minha irmã deu aula na casa dessa e o cara falou que. A amiga dela lá falou, o rapaz falou, quando eu sair daqui eu vou matar você, professora. Não, ainda tem. Assim, ainda tem o seguinte, porque você tá tirando o preso, quer dizer, o criminoso da rua, bota na prisão, aí tem auxílio. Presídio, sei lá, ou seja, é custo para o Estado gasta com esse indivíduo e não faz nada para que ele seja restabelecido. É mais que o salário. Para que ele seja reinserido na sociedade. Então, lá dentro, o caos que a gente vê aqui fora, lá dentro deve ser pior, porque lá o comando também é paralelo, o poder é paralelo. Mas isso é crime fruto de uma comunidade omissa. Sim. Isso é fruto de uma comunidade omissa. Sim. Porque assim, eu lembro uma vez que um colega meu tava andando comigo na rua e ele falou assim: vamos atravessar a rua ali rapidinho. Eu não entendi muito bem porque o caminho da nossa casa era seguir reto. E vamos ali comigo, pra ver se falei isso. Pô, era 11 horas da noite, tudo fechado, né? Enfim, sou velho, né? E ele atravessou a rua pra pegar um mendigo e tirar da rua, tirar do acostamento. Porque ele falou: esse cara tá dormindo, ele vai virar, vai cair na rua, o cara vai atropelar ele. E era verdade, eu peguei no mendigo, o cara tava sujo lá, a gente botou ele pro canto. Eu não sei nem se ele tava morto, que aí pouco se mexeu. Entendeu? Mas, tipo assim, o que eu quero colocar pra vocês é que a nossa sociedade tá sendo omissa. E aí? O que a gente pode fazer? É ir lá pra frente ficar batendo cartaz? Não. É cobrar do quê? Cobrar porque não tenha essa lei? Ou é chegar pro cara e falar político? E aí? Olha, eu acho que o problema não é falta de lei. O problema é a falta de cumprimento das leis que existem. Sim. O Brasil tem muita lei penal. Atrasada também. Pode ser atualizada, bem verdade. Né? Pode ser atualizada no sentido de agilizar os processos judiciais. Nós falamos no outro programa com relação aos meios de comunicação. Isso me revolta, porque a gente colocou o quê? Coloca claramente que um cara pega um avião para ser julgado, sai do presídio dele com uma pessoa de gente com um avião para ser julgado, que a gente tem tecnologia hoje que pode se comunicar virtualmente. Claro. E aí começa milhões de coisas erradas que são... Infelizmente, eu tenho que ter me controlar, porque assim, dá nervoso você ver isso. É, mas é complicado, cara, porque a nossa rede de problemas é tão grande que, sabe, não é uma coisa que uma ação que vai resolver o problema. Os problemas estão tão interligados, cara, que não existe uma solução que resolva tudo. E o pior, a solução para todos esses problemas não vai se dar no mandato de um político. Não. Que é com isso que eles se preocupam, cara. Exatamente. O que Eduardo Cunha vai querer bater no peito depois que ele sair de lá, dizer que fez? Ah, graças a mim, a lei de maioridade penal, que 91% de redução da maioridade penal, que 91% do povo brasileiro, porque eu sou do povo brasileiro, sim, eles apoiavam isso e eu proporcionei isso pro povo brasileiro. Sacou? E, cara, e quando, na verdade, o problema no Brasil é de educação e de moralidade, sabe? Porque tem muita gente que tem condição, não depende da educação pública, e que não tem moral nenhuma, não tem caráter, sabe? Só tá preocupado. Os próprios políticos, sabe? Que tem educação. Nenhum é miserável lá. Pega. Claro que tem casos e casos, mas você pega muito político que teve boa instrução, estudou lá fora, sabe? Saiu do país pra estudar, volta aqui e só se preocupa com o próprio umbigo. E depois quer fazer demagogia de que. De que, sabe, tá em favor do povo brasileiro. Isso é verdade. Eu só queria lembrar que às vezes as pessoas que defendem a redução da maioridade penal fazem uma comparação internacional, né? De como é que é a situação em outros países, que não. Né? Da questão e como é que é a maioridade penal em outros países. Né? Eu estava lendo um relatório da Unicef de 2006 ou 2007, se vocês procurarem lá, relatório Por que não reduzir a maioridade penal? Acho que é esse o nome. É um documento em PDF, está disponível aí no Google da Unicef de 2006 ou 2007. Né? E ele faz justamente um quadro comparativo, e é o primeiro quadro que eu vejo que é realmente bem pesquisado, porque muita coisa, sim, que a gente vê na internet é muito pouco pesquisado, tem pouco fundamento. Né? E ele divide duas questões: a maioridade de responsabilização juvenil e a maioridade de criminalização penal. Né? Que são duas coisas. Uma coisa é a responsabilização juvenil, que você responsabiliza o jovem por um delito. E no Brasil isso já acontece. A partir dos, sim, 12 anos de idade, você é responsabilizado penalmente, podendo inclusive ser encarcerado, digamos assim, numa casa de restrição. Exatamente, exatamente. Né? A partir dos 12 anos de idade. Né? E isso está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, sim, né? Que também não é cumprido em plenitude. Em nenhum estado brasileiro o estatuto é cumprido. Né, até mesmo na questão das punições em relação aos delitos da juventude. Né? E o que a gente observa em outros países é que às vezes apresentar nos Estados Unidos a maioridade penal é 10 anos. Na Grã-Bretanha é 14. Na França é 13. E por aí vai. Né? Eu acho que a gente tem que tomar o cuidado de comparar o que é comparável. Alguém aqui acredita que o sistema educacional americano, ou o sistema educacional britânico, ou o sistema educacional francês é igual ao nosso? É igual ao nosso? Não, pô, até digo. É isso. É exatamente esse ponto aí, como você, o Júnior colocou. Você colocou, pensar no encarceramento lá fora, o cara é formado a voltar à sociedade. Ele é formado a tentar voltar. Alguns não conseguem. Aqui não funciona. Não funciona o presídio, não funciona a privatização, não funciona o emprego. Agora, não funciona nada. Se você quiser, se você chegar em outros países, para gerar mais emprego, são gerados turnos de emprego. Gente que trabalha de manhã no emprego, outra pessoa trabalha de tarde, e assim todos ficam empregados. Aqui não, aqui você bota um cara para trabalhar e o cara trabalha hora extra e não recebe nada. Vou mais além. Esses países cuja maioridade penal é menor, eles não colocam esse jovem no mesmo encarceramento que um adulto. Não. Tá? É bom lembrar isso também, porque acha que lá fora o criminoso jovem vai para o mesmo lugar que o adulto. Não é assim. É claro que, mesmo fazendo isso, né, porque muitos dos países que mudaram disseram que não funcionou. Cara, vocês lembram no filme Cidade de Deus, que mostra uns molequinhos? Bandidinho. Uhum. Pequenininho, novinho e tal. Aí, cara, dá pra sentir ódio por um ser humano desse. Ele. O argumento às vezes é o mesmo. Ah, né? Monstrinho, vai matar um. Até vi no Facebook, né? Um monte de imagem rolando lá. Molecada assim, né? Com fuzil, não sei o que. Aí, valeu, presidente, não sei o que e tal. E, cara, na verdade, é todo um contexto social por trás que leva o menor. Que sofre de muitas mazelas da nossa sociedade a se transformar num monstrinho desse. Aí você vai botar numa prisão, né? E tem até um artigo bacana no Catraca Livre, que ele faz uma diferença do conceito de impunidade com imputabilidade. Né? E ele explica que a imputabilidade, que tem no Código Penal, inclusive, é a capacidade da pessoa entender que o fato, né, que ele comete é ilícito. Né? E ele agir de acordo com esse entendimento, ou seja, ele ter consciência de o que ele está fazendo é ilícito e ele agir segundo esse entendimento, né? Só que é fundamentado na sua maturidade psíquica. Então, você pega muito, você conhece muito uma galera assim de 18 anos, 20 anos, que pô, ainda é imatura emocionalmente, sabe? Tem cara, vestibulando, bicho. A galera fica até 18, 20 anos, pô, fica na maior ralação, maior perrengue, sabe? Cheio de medos, preocupações pra entrar no vestibular e tal. Cara, não tem muita coisa diferente desses adolescentes que estão na criminalidade, infelizmente. É verdade, sim. Então, não sei se vocês se lembram, né? Daquele rebelião que teve na Funabem. Né? Vocês lembram disso? Tiveram pessoas que saíram de lá. Não, mentira, não lembro, não é da minha época. Mano de figura. Gabriel vai crescer, vocês estão ferrados. Meu filho vai crescer. Vai ser pasconeiro, meu Deus. Vai ser pasconeiro. Então, assim, eu lembro que eu vi um pouco sobre isso. Muitos dos que saíram de lá, mesmo depois da rebelião, cumpriram a sua pena e saíram de lá, foram mortos. 22 anos, 21 anos. Sim, porque esse sistema também não recuperava ninguém. Entendeu? O que eu acho que, assim, eu lembro até que, assim, antes mesmo, quando a gente pensou em falar desse programa, eu tinha muita tendência a ser a favor, sabe? Você é pai, você sai de casa, já aconteceram coisas, pessoas que, da minha família que foram abordadas no sinal com compram um doce, quando abriu o vidro para pagar o doce, foi assaltado, né, com um pedaço de garrafa de vidro no pescoço. E quando o Júnior falou, tem como você ter ódio de uma pessoa dessa? Eu acredito que tem gente que tem, assim, quando perde um ente querido. Ou quando passa por uma deformação. Eu entendo o que a gente está colocando, mas eu acho que tudo disso aí é aquilo que a gente falou um pouco no programa passado. É a ausência do amor mesmo, né? Como você falou do político que está pensando no mandato dele. Ele não tem tendo nenhum, nem só zelo pela comunidade que botou ele lá, mas amor mesmo ao próximo. Não tem isso. Então, o que a gente, assim, que eu pude perceber também, né, naquela semana passada, nas redes sociais, que o pessoal começou a embolar tudo, os assuntos todos. Começaram a falar que, com isso aí, o jovem de 16 anos já ia poder beber, ia poder ser liberada a venda para jovens de 16 anos. Aí que fica legal mesmo. Envolveram pornografia. Ou seja, acho que o pessoal misturou tudo. Sim. O que é um assunto que se refere à maioridade penal, o pessoal misturou o civil junto. O que vocês acham? O que pode mudar e o que não pode? Na tua opinião, Eugênio, o que pode mudar e o que não pode mudar? O precedente da redução da... Isso. Ai, cara, é muito difícil, assim, falar de previsão. Eu acho que... Desculpa, antes te cortando, porque isso aí que a gente viu, que o pessoal embolou, tudo, não tem nada a ver. Sim. Mas o que pode realmente? Abre precedente, né? E às vezes a galera pega situações, descontextualiza o negócio pra justificar outras coisas, enfim. Com relação à redução da maioridade penal, eu acho que isso não vai resolver nada do nosso problema de insegurança, sabe? Eu acho que isso tomou volume no cenário público com as matérias que a Globo exibiu, né, dos assaltos à faca, que a maioria foi cometido por adolescentes e cara, as imagens são fortes, cara. Eu quando vi aquilo eu fiquei apavorado, assim. Sim. Bicho, que absurdo e tal. Engraçado que parece que é tudo forjado, parece que é tudo montado para que chegue a esse final, né? Ou seja... Não, eu acho que o problema é a falta de reflexão do nosso... Do povo em geral, tanto dos políticos, das pessoas que estão publicando lá um monte de coisa na rede social. Foi o que a gente falou semana passada a respeito das mídias, dos meios de comunicação, como é que eles servem para atrapalhar toda a situação. E se eles fossem... um meio de comunicação que está vindo para ajudar, mas parece que eles colocam mais lenha na fogueira, que o negócio está feio mesmo. Eu gosto muito disso de culpar o... Sabe... Estão fazendo o papel dele, eles têm que denunciar, têm que falar do que acontece mesmo no dia a dia. O que eu questiono é de que às vezes eles dão um foco muito maior do que não presta, do que nas coisas que prestam, nas coisas que são boas. Isso, certo, abre, né, precedente das pessoas aproveitarem dessa informação para se aproveitarem como um próprio político. Não, e você fica alimentando a cultura do medo. A cultura do medo, você quando tem medo, você se arma. Quando você se arma e vê uma injustiça, você vem o ódio. Mas eu acho que, né, a questão, Júnior, é ver o problema crescer e não fazer nada, como você colocou da parte do político. A gente há pouco tempo se dizia o quê? Eu, na minha época de adolescente, ó, não sou velho. Olha, você vai pro cinema. Onde é que estavam os melhores cinemas do Rio de Janeiro? Era Tijuca, né? Chegando na Zona Sul. Então, galera, Zona Norte é pra Tijuca. Chegou um tempo, o pessoal falava o quê? É, Madureira. Madureira tinha sim, um monte de cinema. Pô, o primeiro cinema que eu fui foi assistir a Branca de Neve no, em Madureira com a minha mãe. Eu vi o Rei Leão em Madureira. Branca Madureira. De Neve. Helena da Guimarães da Fonseca. Enfim, eu digo o seguinte: Tijuca. Os pais falavam o quê? Não vá pra Tijuca, porque é perigoso. Entendeu? E agora você já vai perigoso o dia inteiro. Minha mãe, em outro estado, ela fala: nossa, a gente tá assustado com vocês aí. Entendeu? Então, o que eu penso é: se fala-se de aprovar a lei, se mostra os delitos. Entendeu? Ah, mas os benefícios quais são? Porque se eu parar a pensar, como o Luiz colocou, que ele vai ficar encarcerado com pessoas e vão treinar esses caras, não vai mudar nada. E você vai mudar fala, nada. Você falou uma palavra interessante: benefício. Que benefício que tem nisso, cara? Nenhum! Então, é isso, por isso a pergunta: o que, que vai mudar? O que, que vem de. As pessoas que vai ser bom e o que vai ser ruim. As pessoas que defendem é um modo de se dizer. A redução da maioridade, né, inclusive os deputados, acreditam que você reduzindo a maioridade, você dizendo para o jovem de 16, 17 anos, agora se você cometer isso você vai ser preso, né, faria com que ele não cometesse. Exato. Segura a tua onda aí, né? O cara tá na prisão. Essa é a ideia. Porque tem uma consciência geral que acha que o adolescente comete crime porque ele não vai ser criminalizado por aquilo. Cara, a partir do momento que ele faz alguma coisa, ele vai pra esses lugares, ele já vai virar um bandido. Não, e se ele já fez, ele já tem um pé como se fosse um bandido. Tem criminoso que tá dentro da prisão dizendo, eu vou voltar e vou... Como você falou mesmo, o caso aqui, o cara tá na prisão já pensando no próximo crime que ele vai cometer quando sair. O cara falou, eu vou... Chegou o professor e falou, quando eu sair daqui depois de 3 anos, vou matar você, professor. Pois é, então assim... A formação, a educação que falta nisso aí. Educação, a educação política, como a igreja coloca. Você saiba votar. Saiba votar. E falta dignidade humana também. Sim. Como que alguém que... Isso assim, então... Tem uma situação difícil, ele mora num lugar que parece um chiqueiro, que mal tem saneamento, ele fica doente, ele é totalmente desrespeitado por família, todo atendimento, família desestruturada, não tem saúde, sabe, não tem emprego, sabe, e fica vendo um monte de gente desfilando com um carrão cheio de bens e ele gostaria de uma vida boa, bacana, onde ele pudesse, sabe, e cara, não tem, é difícil ver outro caminho. Claro que não dá pra generalizar, tem muita gente que vive em situações adversas que consegue, mas cara, não sei se são poucos, se são maioria, mas fato é que para essas pessoas que acabam seguindo por esse caminho, tanto o filme do 174, vocês lembram desse caso? É, lembro, com certeza. Cara, eu lembro a história do cara, né? Quando eu vi o filme, né? Quer dizer, quando eu vi o filme não, quando eu vi toda a situação acontecendo, eu fiquei, cara, meu Deus do céu, que coisa absurda e tal. Que nem foi ver as matérias das facadas, né? O senhor lá no ponto de ônibus e tal. Aquilo foi... Quando eu assisti o filme do 174, e aí você entende, cara, você toma outros olhos da situação e você fica assim, cara, eu acho que eu não preciso ter ódio por esse moleque, sabe? E aí você começa a ver, cara, que quantos outros problemas existem por trás que leva a gente pra onde a gente tá. E a gente não se preocupa em cobrar, porque... E é uma coisa que eu também nem me queixo muito, porque é muito fácil a gente ficar falando do problema dos outros, culpar político, não sei o quê, mas eu, graças a Deus, tenho uma condição que, por exemplo, minha mãe paga meu plano de saúde. Então, se eu ficar doente, eu tenho lá, posso ir no hospital, não sei o quê. Você não está público, por exemplo. Exatamente. Então, assim, eu não falo com propriedade... Você estudou no colégio particular... Estudei no colégio particular, depois fui para um colégio público, que é o CEFET, que na verdade, muita gente que estuda no CEFET vem de colégio particular. A maioria, o curso 100%. É difícil, e infelizmente o ensino público até porque quando você estudou no CEFET, muitos dos outros, as pessoas da sua idade não puderam porque tinham que trabalhar. Pois é. Pode estudar o dia inteiro. E sabe, enfim, eu acabei me perdendo aqui no raciocínio. Não, mas... eu tava pesquisando, né, sobre esse tema antes de da gente vir se encontrar aqui hoje, né? Eu vi um vídeo que está até disponível, depois eu posso até passar o link, né? São vários vídeos de pessoas que são contra a redução da maioridade penal, e entre elas tinha esse ex-delegado da Polícia Civil do Rio, né? E ele falava uma coisa muito interessante, né? Que a desigualdade, ela não é só para os bens, né? A questão de desigualdade de ensino e desigualdade de distribuição de bens, desigualdade de ensino ético, de cidadão. A desigualdade é também para o mal, né? As pessoas que vivem em situações mais precárias, né, tudo que é mais precário também está ali para elas. Né? Os maus estão todos mais ali concentrados também. Ah, sim, sim, sim, com certeza. Entende? Então, eu só vou dar um site aqui, por exemplo, para vocês terem uma ideia. Né, o nome do site é mapadaviolencia.org.br. Né, todo ano, esse grupo, eles fazem um levantamento de como é que está sendo a violência nos jovens. A violência numa perspectiva geral, mas principalmente a violência que atinge os jovens. Né, e é interessante você ver que a grande maioria, né, a gente está com níveis altíssimos de violência contra a juventude no Brasil. O Brasil é um dos países onde a juventude mais é assassinada no mundo. Se expõe mais também, né? Acaba descobrir mais, é normal isso. Tem isso, mas são dados impressionantes, assim. Depois que a gente tiver a oportunidade, já tem o de 2015. Eu vi o de 2014. 2015 ainda não tive a oportunidade de ver, mas quem tiver acesso, 2015 já está no site. Né? E você percebe o seguinte. A maioria desses jovens que são assassinados são negros. E moram em favela. Obviamente. Com certeza. E é contra eles que esse ódio vem aumentando. Exatamente. E é eles que vão ser penalizados justamente com essa redução da maioridade penal. Porque quem vocês acham que vai pra cadeia por ter cometido delito com 16, 17 anos? Alguém acha que é algum rico? Eu não vou nem falar porque não vale a pena, mas assim, você vê milhões de casos de coisas que você vê aí, várias pessoas que já cometeram delitos com os pais, simplesmente pagaram propina e por gente em diante vão acontecer várias informações. Cara, vai no Padre Severino que você vai ver quem é o tipo de pessoa que tá lá dentro. Exatamente. Você não tem riquinho de olho azul, louro lá. Não. Então, vamos entender isso aqui. Ou será que a questão da pessoa ser criminosa, só pobre é criminoso nesse país? A gente tá vendo aí esses escândalos do Lava Jato que diz exatamente o contrário. Né? Que não se faz nada, né? Nada acontece. Então, gente, como é que tá a opinião da igreja quanto a isso? Luiz, como é que tá a opinião da igreja quanto a este assunto? Olha, numa perspectiva geral, a igreja é contrária, né? A CNBB já se pronunciou contrária. Evidentemente, a maioria dos bispos também se pronuncia contrária à redução da maioridade penal, porque, enfim, a igreja, ela acredita naquilo que nós estamos conversando aqui, né? Porque o problema não pode ser tratado no final da linha. Né? Então, ótimo. O cara comete o crime, então vamos fantástico reduzir a maioridade penal para botar. O problema tem que ser solucionado na origem. Né? Mas a gente está num mundo em que é mais barato, de repente, você colocar, né, de cada vez mais reduzir a maioridade penal do que você investir numa educação de qualidade para todos. Né? Então a posição da igreja é contrária, porque ela acredita que, enfim, deva ser cumprido, evidentemente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que todos têm direito a uma educação de qualidade, saúde de qualidade, todos têm direito a um saneamento básico, todos têm direito a uma educação cidadã, política e ética. Então é isso, gente. Particularmente, pelo que eu tô vendo por aí, ainda é um assunto que vai render bastante ainda durante algum tempo. Vamos encaminhando já para o nosso final do nosso programa. Nossas considerações finais, Alexandro. Eu acho o seguinte, são duas coisas, né? Me incluo nisso porque eu fiz isso. Às vezes a gente toma a opinião sobre um assunto olhando só a capa, né? Eu acho que assim, a partir do momento que eu comecei a ler mais, até para me preparar para o programa, eu entendi mais e alterei até a minha opinião. E a segunda informação que eu tenho para colocar é que eu acho que ao invés do país, governantes, dos políticos, inventaram uma lei dessa, sugeriram uma lei dessa, eles podiam procurar saber nos países que realmente reduziram a violência, o que foi feito. E é assim reduzir a violência aqui. O que deu certo de verdade, que vê que investindo em educação e nos outros papéis que eles são realmente obrigados a fazerem isso, eles poderiam trazer muito mais resultados. Como você falou, não ir pro final, é sempre isso. Isso que você falou é isso, você leu sobre isso. A maioria da população é aquele negócio. Ah, vai reduzir a idade? Então é aquele negócio. O cara fez, ele vai ser preso. Ah, beleza, tá bom. As pessoas não leem, não sabem o porquê. Por que que eu quero dessa forma? Por que que eu cheguei até esse entendimento e essa decisão? Ou seja, o pessoal não se instrui. Não se instrui só pela timeline do Facebook. Exatamente. Vai descendo, ou então decisão, vídeo do bandido caído. A decisão é minha, é essa, porque de fulano também é essa. Até porque as assim, pessoas não querem saber o porquê. Todas as pesquisas que eu fiz e o que, que pode acontecer. Tudo que eu pesquisei, eu descobri o seguinte: os que são contra se baseiam em um conteúdo, de verdade. E os que são a favor, eles se baseiam nos delitos, nos jovens que fizeram alguma coisa. Eu acho que não é bem por aí. Eu vou dizer até assim, eu vou colocar novamente, né? Eu sempre falo dos meus filhos aqui, né? Eu quando falo com a minha filha, eu sempre digo pra ela que ela tem que se programar do que ela quer fazer daqui a 4 anos. Isso não tá sendo feito aqui, como o Gênio colocou. Meu mandato. Fiz alguma coisa, esse é meu título. Né? Essas são as minhas palavras finais sobre o assunto. Eugênio. Ah, eu queria pedir desculpa, acho que eu me exaltei. Me exaltei ligeiramente. É porque, cara, assim, é triste a gente ver, às vezes, caminhos que vão sendo tomados e o ser humano vai ficando cada vez mais pro, sabe, sei lá, tratado como lixo. Enfim, me exaltei um pouquinho, peço desculpa a você que me ouviu, de repente ouviu assim minha voz mais, né, mais exaltada, mais forte, assim, de repente deu uma estourada no fone, assim, puf. Então, desculpa se seu tímpano reclamou. E no mais, cara, quanto a isso, educação só. O jeito do Brasil tá na educação. Enfim, vamos votar consciente. As próximas eleições que tiverem, pra qualquer coisa, não é só presidente não que a gente vota em muita gente que manda às vezes mais do que o próprio presidente. Exato. Enfim, a gente tem que acompanhar quem a gente colocou lá dentro, o que está fazendo, se está fazendo coisas que estão de acordo com o que a gente acredita. Eu acho isso. Que no ambiente democrático, o debate faz parte. Eu acho que não é porque eu sou contra a redução da maioridade penal que eu estou certo. Não sei, cara, eu não sou dono da verdade, não. Eu acho que o debate está aberto, né? Eu não gostei, achei que não foi legal a maneira como foi conduzido. Eu achei um empenho desproporcional à causa. Eu acho que o país tem causas muito mais importantes e prioritárias que vão ser de impacto muito mais relevante para a nossa sociedade do que essa questão. E tomou uma reviravolta muito rápida. Foram o quê? 24 horas? Cara, foi horas? Assim, o empenho que foi feito para que isso fosse aprovado, porque foi vetado. E aí o empenho que foi feito para conseguir aprovar 12 horas depois... Eu nunca vi isso acontecer. Foi algo assim, incrível. Então assim, os nossos políticos estão de parabéns pela capacidade de articulação política. Né? Porque assim, mostrou a reviravolta de um panorama. Então isso prova que o Brasil pode mudar o seu panorama, né? E esse empenho nos hospitais do país. Só que assim, vamos mudar o panorama para coisas boas, né, cara? Assim, que vão funcionar. Enfim, vamos votar consciente e educação, não tem jeito. Luiz Casimiro. Foi igual o caso da reforma política, né? Primeiro tinha se votado que não ia ter financiamento de empresas, né? De empresas à campanha, depois votou, né? Do dia para noite, mudou tudo, e aí passou a ter financiamento para campanhas para partido político. A empresa só financia o partido e não o candidato. Que é pior, porque você depois que começa a rastrear para onde foi esse dinheiro. É. Né? Pior para você identificar depois para onde foi o dinheiro, mas enfim. O dinheiro tá lá. O dinheiro tá lá. É por causa dos 78% que foi. A reforma política é outro tema aí para outro podcom. Eu queria trazer aqui o seguinte, né? A irmã Mônica deu uma formação para os círculos bíblicos na São Brás no mês passado. E ela alertou a gente para o seguinte, né? E o tema era justamente a questão da redução da maioridade penal. Né? Formando a gente em círculos bíblicos, senhoras. Nossa. E ela falava o seguinte, né? A gente tem que lembrar... Jesus também foi criança e foi jovem. Nós também fomos crianças e fomos jovens. Né? Então, ao que nós estaremos submetendo os nossos jovens? Porque hoje reduz para 16, amanhã está reduzindo para 14, daqui a pouco vai para 12. Daqui a pouco a gente está igual à Índia, que a maioridade penal é 7 anos. Mas a gente tem que lembrar que Índia, né, é um país que tem um sistema de casta. Cada país tem sua cultura. Sudão também, a maioridade penal, se eu não me engano, é 6 anos, alguma coisa assim. Mas Sudão é um país que é ditatorial. O que uma criança de 6 anos sabe da vida? Não, enfim, loucuras de países ditatoriais. Né? Então, assim, a gente tem que pensar realmente, quando a gente der uma opinião, essa opinião tem que ser fundamentada em argumentos que são sólidos, a gente não pode simplesmente seguir o senso comum, que muitas vezes o senso comum está errado. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Esse é um ditado que, enfim, a gente enquanto católico, cristão católico, a gente tem que pensar nas consequências disso tudo, né? Para onde caminha a sociedade, se realmente isso vai diminuir a criminalidade, porque eu sinceramente, particularmente, acredito que não. E para onde a sociedade tem caminhado, a voz do povo está ficando cada vez mais longe da voz de Deus. Pois é. Eu acho que na verdade não está tendo voz nenhuma, porque está se jogando ao vento. Nada se resolve. Vamos amar. Temos que amar mais, sermos mas mais é esperança. Misericordiosos. Eu vou falar só o seguinte: eu acho que, como foi dito durante o programa, o que está faltando realmente é isso. É amar ao próximo. Entendeu? Ter consciência. A atitude belíssima daquela médica da semana passada. Parabéns. Porque tem, eu estava vendo a reportagem, já para encerrar aqui o nosso programa, eu estava vendo a reportagem do jornal, e na hora que ela estava dando a entrevista, o pessoal falando, ah, mas ela tinha que ter deixado morrer mesmo. Vai que essa atitude dela é uma recuperação da vida daquela pessoa. Ninguém sabe. É. Então, gente, olha só. Você que esteve com a gente aí ouvindo o nosso podcom, é a sua oportunidade de deixar o seu comentário nas nossas redes sociais, lá na fanpage do Vicariato Suburbano. E você que participa conosco lá no nosso grupo do WhatsApp, se quiser também pode deixar o seu comentário. Inclusive, assuntos para as próximas edições dos nossos programas. Ah, gente, sugira assuntos. Podem sugerir assuntos aí dos mais variados possíveis. Então é isso, a oportunidade é essa. O nosso link vai estar aí, que daqui a pouquinho o nosso programa está no ar. Já está no ar o nosso programa, o nosso link está aqui. Então é só você deixar o seu comentário e as sugestões para os próximos programas. Beleza, galera? Tchau, abração, tchau. Gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Você acabou de ouvir podcast Vicariato Suburbano.